3144, solo 13, 121, décimo 9, eu liberar. 219, grato. Abate animal, autorizado, táxi, abate 1, reporta através do portão 612. Solo, tá, 3144. 3144, autorizado, táxi, alfa, reporta antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 3144. Have my to coral position, contact now, Ilhaus. 120, decimal 1, so long. Did you copy 898, Papa? Okay, say contact Ilhaus now, Ilhaus. 121, decimal 10. It's 1201. The frequency is 120 decimal 1. So on. Bye. Chama de Recife 1251, alternando no 3325, azul 489. 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25, boa. Boa tarde, 3193 da TAM, pode esperar, tá pronto. 3193, após tráfego na curta, ali mantém. Ali mantém no 0, TAM 3193. Pode já tinha que estar através do portão 612 e virar o pátio via Juliette, ingresso Juliette, portão 08. Pode o feno, ingressa no... Juliette, parte para 08, 3144. Andes 558 in the ground at 16, contact you 121.9. 121.9, Juliette Alpha à esquerda. Hello, ground. Good afternoon, Andes 558. 121.9, Andes 558. 3193, livre decolagem, 30 graus, 109. Iniciando, 3193. Autorizado. Via peso Luno 9, decola pista no 0, curva esquerda, saída mão, transição frode, controle 119, decimal 8, aciona 5565, a 6723. É, 310 para Fortaleza. Decola pela Pesulu 19, decola da pista 10 com curva esquerda, saída MOMO, transição frote, 5565, transponde, 1198, controle, objeto G6723. Correto, reporta push, 6723. Chamará. Senhor, Andes 558. Andes 558, approve taxi Alpha Juliet to gate 11. Juliet gate 11, Andes 558. Zona 93, decolada ao Zona 8, controle 199, décima 8, bom voo. Zona 98, obrigado, Salão. Ali Mike, livre, ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 10 mais. Controle, muito boa tarde, Otávio 3193, decolado na 6.5, precisa da El. Sobe 360, direto da El. 360, direto da El, autorizado, 3193, muito grato. Direto da El. Charlie Mike decolado aos 2-0, controle 119, decimal 8, bom voo. 119-8, bom voo Charlie Mike. Controle Salvador, é Papa Romeu, Papa Charlie Mike. Charlie Mike sobe 340, saída dela. 340, saída Dial, o Papa Charlie Mike. Vetor sequenciamento. Vai curvar à esquerda na Pro 30, limite localizador reduz 170 no 70 mais, no 600. Esquerda 30, reduzindo no 600. Salvador, boa tarde, voo 1806, informação CEA, autorização para Aracaju. 1806, Aracaju, 190 nível, estou autorizado, decola pista 10, curva esquerda, Ceda Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, assinante 5566. Autorizada Aracaju, nível de voo 190, decola da pista 10, curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle 119-8, transponder 5566, é o gol 1806. Tá correto, é porta push, 1806. Reporta para push, meio questionamento, gol 1806, fala que tem órgãos vitais a bordo. Tá correto, é porta push. Coração pro gol 1806? Tá correto, é porta push. Ok, agora foi o espectacionamento do gol 1806. autorizado o localizador, gol 697? 697 autorizado e LS, repórter estabilizado. Camará, graça 697. Do Quebec Kilo, reporta cruzando 3 mil em descida, Lei 12. Semana 1012 agora, ótimo, ajuste. 1012. Obrigado. 00, direita na Pura 060, autorizado LS, desce 2000, 1012, reporta estabilizado, no 600. Direita 060, desce 2000, reportada estabilizada no 600. Bom dia, gol 697. Está estabilizado, baixado para base, visual. Pista livre avistado, pouso autorizado, 120 graus com 11 nós. Livre pouso, graça, gol 697. Quatro Livre Taxi e Juliette Alfa, ponte para Dono Zero Torre, 118, só meia dúzia, entregar 1012. Vai 320, identifique, deixa 050, chegada Mari. 193, Centro Recife. A frequência 133-25, alterno 251. 3325, 251. Alterno 3196, obrigado. Um excelente domingo aí. Localizado o localizador, com a pista vista, no 600. No 600, complete final, chame torre no 86. 86, vou no 600. Salvador, boa tarde, gol 600, estabilizado o localizador do ILS X-Ray. 754, com seleção 754. Ali mantém a pausa, companhia. Salvador, gol no 600. 600, boa tarde. Quanto aproximação, informe passando externo, aguardando pista livre. Boa tarde, reportará o externo no 600. 697, Salas 29, Olivrão 21, décimo 9, o solo, Salvador, bem-vindo. Valeu, 29, Olivrão, 697. Alô, 3325, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3805 Guarulhos, nível 340 com a Sierra. 3805 Guarulhos, 340, autorizado. Via Peru, Isque 50, decola a pista no zero com a direita, saída da Euleda, voz de 10, controle 119, décima 8, assina 5005, TAM 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Saída da EL, transição LEDA e a Upper Whisky 50. Controle 398, aciona 5005, 3805. Está correto, confirmando a posse LEDA FOV 10. Reporta para o inspeccionado, 3805. Resposta LEDA B10, 3805. Solo Salvador, boa tarde, 697 da Gol. 697, boa tarde, livre táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para 1, grato, 697. Pista livre, pouso autorizado, 120 graus, com 10 nós. Livre, pouso na 10, 600. Francisco 4, decolar 231, controle 198, transfere, bom voo. 198, transfere, 1754, obrigado. Salvador, boa tarde, ao Bono 754. Bono 754, sobe 390, vigilância radar. 390, sobre vigilância radar, ao Bono 754. Linha 00, solo 32, Olivrão 21, decimal 9, solo Salvador, bem-vindo. Olivrão 219, o gol no 600, bem. Boa tarde. Juliette? Solo Salvador, o gol 1924. 1924. Maceió, 350, autorizado. Via, decola pista no zero, curva esquerda, saída fuga, transição zumbi, controle 119, decimal 8, aciona 5016. Transição no 350, cola da 10, curva esquerda, fuga, transição zumbi, 5016, transponder. Podia confirmar o controle? 119, decimal 8. O 1924 correto, reporta push. 398, eu vou reportar para o pushback na meta, o gol 924. Salvador, boa tarde, gol no 600, lembrou. 600, boa tarde, livre táxi Alfa, Juliette, portão 04. É o Juliette, portão 04, coluna 605. D315, Oxené, contato radar, a 63 milhas noroeste de Salvador, serviço de vigilância. Esse mantém o 050. Via decola pistão 0, curva direita, saída da Tarro, Leda após Ilhéus, controle 119, decimal 8, aciona 0273. Está autorizado então, decola presente, com o litoral sul, reposta do solo, se 10 com 10. Posição, a gente está na decolagem, na vertical, vai comprar o farol. Que tá voando meu foco lá. 06 confirmando o portão 7, a porta para o táxi, autorizado, puxa. Grande, o portão 7, puxa, que está na mesa, reporta para o táxi, boa noite, 06. 0 decolagem 35, ingressar no Falta Ponto, respira controle, 698, tenham um bom voo. Positivo, ainda não visual com a aeronave, o Fox Lima, vai com o professor da bala, matando 500. Não, não tem aeronave no setor. Ao ingressar no Faro Itapuã, controle 698, Fox Lima. Positivo, Faro Itapuã, 098, Fox Lima. Certo, prossiga. Número 7, já está pronto para iniciar a decolagem? A baixa altura? Está presente, autorizado, vai tomar proa da cabeceira 1-0 e livrar na Delta. Na Delta vai chamar o solo 1-2 ou decimal 9, ok? Para ingressar até o Patrício. Salvador, objeto 6723 para o pushback acionamento na meia dúzia. 6723, seria? Afirmo. Gente, mantenha a posição, já temos um bang da Gol que iniciou no 07 sua esquerda. Aguarde. Mandando, objeto 6723. Autoriza a prova rotatória para a vitória de Gilete. Não, negativo, tem aproximação para 10. Reporte solo controlado, parte 3. Vento 130 com 8. Muito obrigado, visual com Varig, prosseguindo aqui da presente para o pátio. Boa noite, 06 confirmando, no 33 Recife, 2 horas. Tem táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de parada no 0. Quando lá pronto, 8-8-6, o altímetro no 0 no 2. Chega o solo 1-2 no décimo 9 para finalizar o estacionamento, guardião 07. Fez Paris, ingressando selado, vista linha Juliette. Tiro Juliette, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Vitorino Juliette. Linha 107, é só apenas informando, caso venha estacionar próximas aeronaves aí, oriente por gentileza o sinalizador para que o mesmo seja feito, ok? Para que não deixa o, não ocorra o mesmo problema que ocorreu uma vez aqui com o TAN e o TRIP. Estabilizou 6320. 320, final, torre 186. 186. E assim que o sinalizador conseguir uma vaga aí, aí oriente o mesmo, por gentileza, para ver se é possível conseguir essa vaga. O objeto 672362, o portão está livre, é por táxi. Livre pushback, acionamento, chamar a táxi, objeto 6723. Salvador, Oceania 6320, boa tarde. Oi, me chamou? Oceania 6320, passo externo, baixa de checar. 6320, avistado, pista livre, pouso autorizado. 120, Gross, com 10. Livre, pouso 10, 6320. Está pronto no ponto de perna 1-0. Consciente que está pronto, forma um airboy da Oceaner já na curtíssima, após o tráfego ali mantém. Está visual com o mesmo, após a passagem ali mantém 1-0, gol 1-8-0-6. Júlio, boa tarde, tem condições de presente, curta a base final 97? Sim, eu estou sendo base 97, Júlio. Autorizado, reporta final 2:30. Reporta final 2:30, Juliette. Eu vou passar 2:62. Tango confere informação em curso. Pronto, cópia 2:60, conquista. Pronto, para a cópia. Passarelo 2262, autorizado, vitória da conquista, nível 260, decolagem 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída da Euleda, após... Foge não, perfil da saída Gole, Val, após Eval, direto conquista. 5026 no transponder, o controle em 1-19-8, passarelo 2262. Pista 1-0, curva direita após, gole oval após direto, transponde 5026 e o controle 1098 para 5262. Cotejamento correto, o pátio que se encontra é o 3, está em frente ao terminal de cargas do Correios, não é isso? Com a cauda voltada para a torre. Isso, afirmo. Sinto visual, reporte quando pronto para o acionamento. Tem condições de fazer o push nesse setor ou vai iniciar o táxi da presente? Iniciar o táxi da presente, 2262. Sente, reporte quando pronto para o acionamento. 2262. Salvador, 2672 para o táxi, 148 agora, autonomia de 1-4 horas, eu quero a gente. Volumia 00 Natal 370, formação em curso e ação, eu gosto de cópia.